E essa é pros corações apaixonados. Deus, me diga de uma vez o que fazer. Devolva minha vontade de viver. E ela roubou de mim. Deus, me faça esquecer aquele amor. Devolva meus pedaços, por favor. Não me deixe aqui. Deus, eu não sei como tudo aconteceu. Foi chuva de verão que se perdeu em meia areia quente do deserto. Deus, eu tenho a vida toda pra viver. Perdão, insisto tanto ter você. Mas esse amor não quer. Deus, por favor, me ajude agora. Põe a paixão por fora. Tire essa dor do meu peito. Me ajude a viver. Deus, esse amor é um perigo. É tempestade, é castigo. Deus, por favor, eu te imploro. Me ajude a esquecer. De verão que se perdeu em meia areia quente do deserto. Deus, eu tenho a vida toda pra viver. Perdão, insisto tanto ter você. Mas esse amor não quero esquecer.